cabeça. Tô uma criança perto de você. Mas meu tempo tem malícia, não vou te negar. Me leva em teus braços. Sou chave de cadeia, pode apostar. Me entrego de bandeja toda pra você. Me abandonar. Sou tua neném. Vai mandar! Quero ser tua neném. A cabeça, nina, nina, neném. Com carinho, se não vou chorar. Quero ser tua neném. Me beija dos pés. Da sua me dá banho, me perfuma. Me sinto uma criança perto de você. Mas meu dengo tem malícia, não vou te negar. Me leva em teus braços pra onde quiser. Chave de cadeia, pode apostar. Entrego de bandeja toda.